para jardim te cria para gume. O frio das espadas te cria para lume, para orvalho te cria sobre as horas transtornadas. Para a boca te cria para entrar e partir pela cintura, para barco te cria para ser canção breve, chama pura.